esse é o nosso sentimento. Eu fiz meu papel de homem. Assim, eu não tô errado e vou me sentir culpado. Se você tinha namorado, por que bateu no meu portão? Não tem jeito quando o amor não tá perfeito. Vem outro cara e faz direito e sai roubando o coração. E ele já descobriu tudo entre a gente, até da vez que se sentiu carente, que me procurou, me desejou querendo cama, e bem na hora do prazer disse que me ama. Não deixa ele vir tomar partido e nem tirar satisfação comigo, que eu vou brigar, não vou gostar, tu me conhece e todo mundo sabe que você merece mais, porque ele aí nem te completa. Sofreu consequência, perdeu e foi traído por incompetência. Ela me pediu amor, eu sou fora da lei, não neguei. Amor eu dei, foi na minha casa pra matar a fome. Dei tudo que ela quis, fiz meu papel de homem. Ela me pediu amor, eu sou fora da lei, não neguei. Amor eu dei, canta nosso sentimento. Se você tinha namorado, por que bateu no meu portão, meu portão? Não tem jeito quando o amor não tá perfeito. Vem outro cara e faz direito. É o tal ladrão de coração, ladrão de coração. Ele já descobriu tudo entre a gente, até da vez que se sentiu carente, que me procurou, me desejou querendo cama, e bem na hora do prazer, não deixa ele vir tomar partido e nem tirar satisfação comigo.